Há muito tempo, em uma galáxia distante, muito distante. O Império contra-ataca. É uma época negra para a rebelião. Apesar da destruição da Estrela da Morte, as forças do Império desalojaram as forças rebeldes de sua base secreta e a perseguiram através da galáxia. Escapando da terrível frota estelar imperial, um grupo de defensores da liberdade liderados por Luke Skywalker montou uma base secreta no remoto mundo gelado de Hoth. O maligno Lord Darth Vader, obcecado pela ideia de encontrar o jovem Skywalker, enviou milhares de robôs de observação aos mais remotos recantos do espaço. Distribuição Fox Filmes do Brasil. Versão brasileira, Herbert Richards. Eco 3 para Eco 7. Solo, você está me ouvindo? Estou sim, garoto. O que é? Terminei meu circuito, não encontrei qualquer sinal de vida. Não existe vida nesse cubo de gelo suficiente para encher um cruzador espacial. Os sensores estão colados, eu vou retornar. Certo, eu vejo você daqui a pouco. Um meteorito atingiu o solo aqui perto. Eu quero fazer uma verificação. Quieto. Calma, garota, calma. O que você está vendo? Farejou alguma coisa? Chewie! Tá bom, não precisa se irritar, não. Eu já vou voltar para dar uma ajuda. Solo. Não há sinal de vida lá fora, general. Os sensores estão em ordem. Saberão se alguma coisa se aproximar. O comandante Skywalker já se apresentou? Ele está verificando o meteorito que caiu aqui perto. Com tantos meteoros neste sistema planetário, vai ser difícil identificar as naves se aproximando. General, eu tenho que partir. Eu não posso ficar mais. Eu lamento ouvir isso. A minha cabeça está a prêmio. Se eu não pagar a jaba, eu sou um homem morto. Não é fácil viver com a cabeça a prêmio. Você é um bom combatente, Solo. Detesto perdê-lo. Obrigado, general. É, Alteza, eu acho que chegou a hora. Tem razão. Não fique tristinha por minha causa. Adeus, princesa. Ah! Pois não, Alteza? Pensei que tivesse decidido ficar. O caçador de recompensas que encontramos em Ormantel me fez mudar de ideia. Nós precisamos de você. Nós? Sim. E você, precisa? Eu não sei do que está falando. É, provavelmente não. O que precisamente deveria saber, hein? Que há? Você quer que eu fique por causa dos seus sentimentos para comigo? Sim, você é uma grande ajuda para nós, é um líder nato. Não, não é isso. Reconheça. Ah, reconheça. Você está imaginando coisas. Estou? Então por que é que você está me seguindo? Está com medo que eu parta sem lhe dar um beijo de adeus? Preferiria o beijo de um homem. Eu tenho certeza disso. Aliás, o seu gosto é péssimo. Eu não pedi para você ligar no aquecimento. Apenas comentei que estava gelado no quarto da princesa. Como eu podia adivinhar que era para ficar assim? Como vão secar todas as suas roupas? Realmente eu não sei. Ora, desligue. Por que desmontou isso agora? Estou tentando apressar nossa partida e você desmonta ambos. Desculpe. Ponha-os no lugar imediatamente. Posso falar com o senhor, por favor? O que é que você quer? É a princesa Leia, senhor. Está tentando falar com o senhor. Eu desliguei. Não quero falar com ela de jeito nenhum. É que a princesa Leia está preocupada com o mestre Luke. Ele ainda não voltou. Ela não sabe onde ele está. Eu não sei onde ele está. Ninguém sabe. O que quer dizer com ninguém sabe? Bem, o senhor é... Oficial de dia! Oficial de dia! Desculpe-me, senhor. Eu posso... Sim, senhor. Sabe onde está o comandante Skywalker? Não vi. É possível que tenha vindo pelo portão sul. É possível? Por que não vai verificar? Está ficando escuro lá fora. Sim, senhor. Senhor, posso perguntar o que está acontecendo? E por que não? Oh, é impossível. Vamos, filho, vamos achar a princesa Leia. Aqui, nós acho que mestre Luke está em grande perigo. Senhor, o comandante Skywalker não chegou pelo portão sul. Pode ter esquecido de se apresentar. Ele não faria isso. As naves estão prontas? Não, ainda não. Estamos tendo problema de adaptação. Então teremos que sair nos tontos. Senhor, a temperatura está caindo muito rapidamente. Tem razão. E o meu amigo está lá fora. Eu cubro o setor 12. Põe a tela de controle em alfa. Eu cubro o setor 4. Seu tantão vai congelar em poucos minutos. Então nos encontramos no inferno. Ah! que possamos fazer. Minhas juntas estão congelando. Não diga uma coisa dessas. É lógico que vamos ver Mestre Luke de novo. Ele deve estar bem, você vai ver. Robôzinho estúpido. Ele deve estar bem. Senhor, todas as patrulhas voltaram. Ainda... Ainda não temos notícias de Skywalker Solo. Senhorita Leia, R2 disse que não conseguiu captar qualquer sinal. Entretanto, ele admite que seu alcance é pouco para se perder as esperanças. As portas de proteção precisam ser fechadas. Fechem as portas. Sim, senhor. R2 diz que as chances de sobrevivência são 1 em 725. Entretanto, R2 comete erros. De tempos em tempos. Oh, Deus. Não se preocupe com o Mestre Luke. Eu tenho certeza que ficará bem. Você sabe que ele é muito esperto para um humano. Você irá para o sistema de Dagobah. Sistema de Dagobah? Lá você estudará com Yoda, mestre Jedi que me criou. Ben! Ben! Não, não faça isso comigo, Luke. Vamos lá. Me dê um sinal. Nós não temos muito tempo. Ben. Aguenta aí, garoto. Sistema Dagobah. Pronto. Dagobah. Isso pode cheirar mal, garoto. Yoda. Mas vai te conservar quente. Até que eu construa um abrigo. Eu pensei que cheirassem mal. Só por fora. Thank you. estou captando algo. Pode ser que seja uma forma de vida. Comandante Skywalker, está me ouvindo? Aqui é Rock 2. Aqui é Rock 2. Capitão Solo, está me ouvindo? Comandante Skywalker, está me ouvindo? Aqui é Rock 2. Bom dia. Fico muito contente de terem aparecido. Base Echo, aqui é Rock 2. Eu os encontrei, repito, eu os encontrei. Como é que você está, garoto? É, até que você não parece muito mal. Parece até que está com força para puxar as orelhas de Gundark. Graças a você. Com estas são duas que você me deve, hein? Pois é, Alteza. Parece que conseguiu me manter aqui por mais algum tempo. Eu não tenho nada a ver com isso. General Rykan diz que é perigoso qualquer nave deixar a base até que entre em funcionamento o escudo protetor. É uma boa história. Só para justificar o fato de que você não consegue ficar longe de mim. Eu não sei de onde é que você tira tanta pretensão. Olha aqui, vai rir da sua mãe, seu bobão. Mas você não nos viu sozinhos na passagem sul. Ela expressou os seus verdadeiros sentimentos a meu respeito. Meus... Você é muito presunçoso, muito bobalhão e muito desengonçado. Eu sou desengonçado? Parece que eu cheguei bem perto da verdade para poder irritá-la, né, garota? Acho que ainda não entendi nada de mulheres. Pessoal do quartel-general, apresente-se no posto de comando. Pessoal do quartel-general, apresente-se no posto de... Devagar aí, hein? Desculpa. Princesa, temos um visitante. Captamos algo fora da base na zona 12, andando para leste. É metal? Então não é um dos monstros do gelo? Pode ser um dos nossos. Não, espere. Tem um som muito fraco chegando. Senhor, eu sou fluente em 6 milhões de formas de comunicação. Este sinal não é usado pela Aliança. Pode ser o código do Império. Seja o que for, não está do nosso lado. Vamos, Joey. Vamos dar uma olhada nisso. Mande Rock 10 e 11 para a estação 3. Aí. Pilotos, apresentem-se no hangar 7. Acho que não sobrou muita coisa. O que era? Uma espécie de robô, não atingiu em cheio. Deve ter se autodestruído. Devia ser um espião do Império. Aposto que o Império já sabe onde estamos. É, acho melhor começar a retirada. Comandante. Acho que captamos algo, senhor. A mensagem é apenas um fragmento enviado por um robô do sistema ROT, mas é a melhor pista que já tivemos. Temos milhares de robôs procurando pela galáxia. Quero provas, não pistas. As leituras indicavam sinais de vida. Pode significar qualquer coisa, se seguirmos cada pista. Mas, senhor, o sistema ROT é supostamente desabitado. Descobriu algo? Sim, senhor. É isto. Os rebeldes estão lá. Senhor, existem muitas variáveis possíveis. São os rebeldes. E tenho certeza de que Skywalker está com eles. Estabeleça um rumo para o sistema ROT. General Veers, prepare os seus homens. Almirante. Os grupos 7 e 10 ficam para trás para pilotar as naves. Quando os transportes estiverem carregados, o controle de evacuação dará liberação para decolar. Sim, senhor. É isso aí! Pode ir! Desliga! Desliga! Joey, desliga! Senhor, levará bastante tempo para evacuarmos os T-47. Esqueça o equipamento. Temos tempo para colocar os módulos menores nos transportes. Tenha cuidado. Obrigado. Joey, tenha cuidado, tá legal? Ei! Calma. Oi, garoto. Tem que ter uma razão para isso. Verifique na outra ponta. E espera aí. Tudo bem com você? Tudo. Tome cuidado. Você também. General, uma frota de destroyers estelares acaba de sair do hiperespaço no setor 4. Concentrem toda a força no escudo protetor. Temos que resistir até todos os transportes partir. Preparar ataque terrestre. O que é, general? Senhor, a frota deixou a velocidade da luz. O sensor detectou um campo de força protegendo uma área no sexto planeta do sistema ROT. O campo é muito forte para desviar qualquer bombardeio. Os rebeldes foram alertados da nossa presença. O almirante Ossa saiu da velocidade da luz muito próximo ao sistema. Ele achou que a surpresa seria muito melhor. Ele é tão capaz como estúpido. General, prepare suas tropas para um ataque na superfície. Sim, senhor. Lord Vader, a frota deixou a velocidade da luz e estamos nos... Você me falhou pela última vez, almirante. Comandante Piet. Sim, senhor. Prepare-se para desembarcar nossas tropas além do campo energético e distribua a frota para que ninguém possa deixar o sistema. Você está no comando agora, almirante Piet. Obrigado, Lord Vader. Todos os transportes de tropa deverão se reunir na entrada norte. As naves de transporte pesado partirão assim que estiverem carregadas. Só dois caças de escolta por transporte. O campo de força só pode ser desativado por pouco tempo, de modo que devem ficar muito próximos ao transporte. Dois caças contra um destroyer? O canhão energético fará disparos para termos certeza de que as naves inimigas estarão fora de rota. Uma vez atravessado o campo de força, sigam direto para o ponto de reunião. Está entendido? Sim. Sim. Então, boa sorte. Certo. Todos aos seus postos. Vamos. O alvo principal deles será os geradores de força. Preparar para abrir o campo. Senhor, naves rebeldes estão vindo para o nosso setor. Ótimo, nossa primeira presa do dia. Preparar controle iônico. Disparar! O primeiro transporte já passou. Ah! tudo bem, senhor? Novinho em folha. E você? Como se pudesse destruir o Império sozinho. Eu entendo o que quer dizer. Estação Echo, 378. Localizamos blindados do Império. Blindados do Império no setor norte. Estação Echo 57, estamos a caminho. Atenção agora para a formação cerrada. Não tenho vetor de aproximação, não estou pronto. Firme, Dark. Ataque padrão Delta. Agora. Tudo bem, eu vou voltar. Rob, você continua comigo. É muito resistente para nossos tiros. Grupo Rock, use seus ganchos e cabos de tração. Ataque as pernas. Pode ser a nossa única oportunidade de detê-los. Prepare-se, Dak. O controle de fogo está com defeito. Eu vou passar para o auxiliar. Apenas aguente. Aguente firme, Dak. Prepare-se para disparar cabos de tração. Sim, Lord Vader. Já atingimos os geradores principais. O campo desaparecerá em instantes. Inicie seu desembarque. Rock 3. Fale, líder Rock. Wedge, perdi meu artilheiro. Você terá que atirar desta vez. Eu farei a cobertura. Prepare seu gancho. Siga-me na próxima passagem. Aproximando, líder Rock. Firme, Rock 3. Gancho atirado. Belo tiro, Jensen. Mais uma passagem. Aproximando uma vez mais. Uma vez mais. Cabo lançado. Deixo ir. Soltar cabo. Cabo solto. Poxa, nós o pegamos. Eu estou vendo, Ed. Bom trabalho. Não poderemos proteger dois transportes ao mesmo tempo. É arriscado, mas não dá para aguentar mais tempo. Não temos outra alternativa. Lançar patrulhas. Evacuar pessoal de terra remanescente. Não, não, não, não, não, não, não, não. Olha, este vai aqui e este vai lá. Entendeu? R2, tome conta do mestre Luke, certo? E cuide-se também. Oh, meu Deus. As tropas devem desembarcar para ataque em terra. Preparem ataque ao gerador principal. Está tudo bem, Rock 2? Sim. Estou na sua escolta, líder. Prepara a gancho, eu vou dar cobertura. Aproximando. Tome cuidado com o fogo cruzado. Preparar para a posição 3. Firme. Fiquem próximos. E baixo. Ah! Robin, eu fui atingido. Tudo bem com você? Por que ainda está aqui? Eu ouvi que o centro de comando havia sido atingido. Já está liberado para partir. Não se preocupe, eu vou, mas primeiro vou levá-la até sua nave. Alteza, temos que seguir nesse último transporte. É a nossa única esperança. Mande as tropas do setor 12 para o setor sul para proteger os caças. As tropas do Império penetraram na base. Não podemos ficar aqui. Dê o sinal para abandonar posições. E sigam para os transportes. K10, todas as forças retirar. Iniciar a retirada. Recuar. Para geradores de força. 17.28. No alvo, potência de fogo máxima. O transporte aqui é solo. É melhor decolar. Eu não posso alcançá-lo. Eu levo a princesa no Falcão. Mas onde estão indo? Esperem! Depressa, ou você vai ficar aqui para sempre! Esperem! Esperem! Como nós estamos? Adiantaria se eu saltasse e empurrasse? Capitão Solo? É, Capitão talvez. Solo. Sugerir que o... Isso pode esperar. Este ferro velho jamais vai conseguir atravessar o bloqueio. Acontece que esse ferro velho ainda tem muita surpresa. Vamos, vamos! Aperte a ignição. Só espero que não incendeie de novo. Viu como deu certo? Quero assistir de perto o dia que você se enganar. 42. Prepare para decolar. Boa sorte, Luke. Nos vemos no ponto de encontro. Calma, R2. Nós já vamos, já vamos. Não há nada errado, R2. Estou apenas mudando de rumo. Não vamos encontrar com os outros. Vamos para o sistema Dekoba. Sim, R2, está tudo bem. E eu só estou querendo pilotá-lo manualmente um pouco. Eu já vi! Viu o quê? Destrói esses estelares. Dois deles vindo direto para nós. Senhor, eu posso... Cale a boca, ou desligue-o. Verifique o escudo defletor. Maravilha, podemos fazer manobras melhor do que eles. Adotar táticas evasivas. Vamos entrar na velocidade da luz. Mas, senhor... Estão se aproximando. Estão? Então, olhe. Olhar o quê? Acho que não deu certo. Se me permite, senhor, eu notei que o controle do hiperdirecionador estava variado. É impossível passarmos para a velocidade da luz. Não deu certo mesmo. Impulsores horizontais! Abafadores aluviais! Agora! Não, não é isso! Me traz a ferramenta hidráulica! Eu não sei como vamos sair dessa. Ai! Ah! Eui! Isso não foi laser, batemos em alguma coisa. Han, venha cá depressa! Vamos, Joey! Asteroides. Que coisa, hein? Chewie, curso 271. O que está fazendo? Você não vai entrar no campo de asteroides, vai? Eles seriam loucos se não seguissem, não é? Você não precisa me impressionar. A possibilidade de navegar com sucesso em um campo de asteroides é de aproximadamente 1 em 3.721. Eu odeio estatística. Você disse que gostaria de estar perto quando eu cometesse um erro. Bom, essa pode ser a sua chance, querido. Retiro o que disse. Vamos ser pulverizados se demorarmos por aqui. Você tem toda a razão. Pulverizados? Eu vou me aproximar de um dos grandes. Aproximar? Aproximar? Ali, parece muito bom. O que parece muito bom? É. Vai servir bem. Desculpe-me, senhora, mas onde estamos indo? Espero que saiba o que está fazendo. Eu também. Sim, aí está. Dekoba. Não, eu não vou mudar de ideia a respeito disso. Não vou escolher cidades ou centros tecnológicos. As leituras indicam conjuntos de vida. Ah, Há algo vivo lá embaixo. É, eu tenho certeza de que é perfeitamente seguro para robôs. Eu sei, eu sei. Os sensores desligaram, não enxergo nada. Segure-se. Vou iniciar o pouso. Não, R2, fica aí, eu vou dar uma olhada. R2! R2! Onde você está? R2! Você devia ter mais cuidado. R2. Por aqui. Essa. Tá tudo bem com você? Vamos. Levanta. A sua sorte é você ter um gosto ruim. Será que quebrou alguma coisa? Você está dizendo que vir aqui foi uma má ideia? Eu começo a concordar com você. Ai, Deus, o que estamos fazendo aqui é como... como se fosse um sonho. Eu não sei. Talvez eu esteja ficando maluco. Nossas naves localizaram o Falcão, senhor, mas ele entrou num campo de asteroides e não podemos arriscar. Campos de asteroides não me interessam, almirante. Eu quero aquela nave e não desculpas. Sim, senhor. Eu vou desligar tudo, menos o sistema de emergência. Senhor, eu tenho medo de perguntar, mas eu estou incluído entre o que vai ser desligado. Não, eu preciso de você para analisar o Falcão e descobrir o que está errado com o hiperdirecionador. Senhor, é bem possível que esse asteroide não esteja completamente estável. Que não seja completamente estável? Que bom que está aqui para dizer essas coisas. Joey, leve o professor lá para trás e ligue-o ao hiperdirecionador. Oh, algumas vezes não compreendo o comportamento humano. Afinal, estou tentando cumprir a minha obrigação da melhor forma. Quer me largar? Me larga, por favor. Não fique excitada. Capitão, ser agarrada por você não é o suficiente para me excitar. Desculpe, meu amor. Só que agora não dá tempo para mais nada. Nojento. Tudo bem. Podemos recarregar. Certo. Vamos ver. Coloco isso aqui. Agora tudo que preciso é achar esse Yoda. Será que ele existe? É um lugar bem estranho para se encontrar um mestre Jedi. Puxa, esse lugar me dá calafrios. Entretanto, há alguma coisa familiar aqui. Eu não sei. Eu me sinto como... Smoke! Como se estivesse sendo vigiado. Afaste sua arma. Nenhum mal lhe desejo. O que faz aqui? Imaginar, eu quero. Eu estou procurando por alguém. Procurando encontrar alguém, você deve, diria eu. Certo. Ajudar eu posso, sim. Eu acho que não. Eu estou procurando um grande guerreiro. Ah, um grande guerreiro. Guerra. Guerra não faz ninguém grande. Largue isso. Agora nós... Ei! Isso aí é o meu jantar. Como grande consegue ser comida como esta comendo? Não pretendia pousar neste lamaçal. Se pudesse desatolar minha nave, eu partiria. Mas como não posso, então por que você... Desatolar tua nave não pode. Saia daí, agora. Não. Você podia ter quebrado isso. Essa não. Não faça isso. Essa não. Você está fazendo uma tremenda confusão. Ei, me dá isso aqui. Meu, vou ajudar você, não vou. Eu não quero seu auxílio, eu quero minha lanterna de volta. Eu preciso dela para sair desse viscoso buraco lamacento. Buraco? Lamacento? Viscoso, minha casa, ele é. O quê? R2, pode deixar. Deixa ele levar. Meu. Agora vai embora, pequenino. Eu tenho muito trabalho a fazer. Não. Ficar e ajudar você, eu vou. Seu amigo achar. Eu não estou procurando por um amigo. Estou procurando o mestre Jedi. Mestre Jedi, Yoda. Você procura Yoda. Você o conhece? Uhum. Levar você a ele, eu irei. Sim. Mas agora precisamos comer. Venha. Boa comida. Venha. Venha. R2, fique aqui e tome conta do acampamento. Onde está o R2 quando preciso dele? Senhor, eu não sei onde sua nave aprendeu a se comunicar, mas tem o dialeto mais peculiar que já vi. Eu acredito que esteja dizendo que a conexão do eixo negativo está polarizada. Eu receio que tenha que ser substituída. É claro que eu vou ter que substituí-la. Toma. E Chewie? Acho melhor substituirmos a conexão de força negativa. Calma, Alteza. Só estou tentando ajudar. Que coisa? Dá pra parar de me chamar assim? Tudo bem, Leia. Às vezes torna as coisas tão difíceis. Tem razão, eu complico mesmo. Você poderia ser mais gentil também. Vai, admita. Algumas vezes você acha que eu sou agradável. Ocasionalmente, talvez. Quando não se comporta como salafrário. Salafrário? Salafrário? Eu gosto desse nome. Para com isso. Para com o quê? Para com isso. As minhas mãos estão sujas. As minhas mãos também estão sujas. Está com medo de quê? Medo? Está tremendo? Eu não estou tremendo. Você gosta de mim porque sou um salafrário. Não existem muitos salafrários na sua vida. Acontece que eu gosto de homens bons. Eu sou um homem bom. Você não... Senhor, eu isolei a conexão de fluxo de força reversiva. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Ora, de nada, senhor. Esta foi a última vez que apareceram em nossas telas, Lord Vader. Levando em conta nossas avarias, eles devem ter sido destruídos. Não, capitão. Estão vivos. Quero que todas as naves disponíveis varram o campo de asteroides até que sejam encontrados. Lord Vader. Sim, almirante, o que é? O imperador ordena que entre em contato com ele. Leve a nave para fora do campo de asteroides, de modo a termos uma transmissão mais clara. Sim, senhor. Quais são suas ordens, meu mestre? Há uma grande turbulência na força. Eu já havia sentido. Temos um novo inimigo. Luke Skywalker. Sim, meu mestre. Ele pode nos destruir. Ele é apenas um rapaz. Obi-Wan não pode mais ajudá-lo. A força é muito forte nele. O filho de Skywalker não pode se tornar um Jedi. Caso ele possa ser dobrado, seria um aliado poderoso. É. É. Ele seria uma grande conquista. Pode ser feita. Ele se juntará a nós ou morrerá, meu mestre. Tudo bem, é delicioso. Eu só não entendo porque não podemos ver Yoda agora. Paciência. Para o Jedi, tempo de comer também existe. Coma. Coma. Quente. Boa comida, boa. Yoda está muito longe. Vamos demorar muito para chegar lá. Ah, longe não é. Yoda, longe não é. Paciência, breve com ele estará. As raízes, eu cozinhei. Por quê? Por que um Jedi você quer ser? Não sei. Eu acho que é por causa do meu pai. Ah, pai? Poderoso Jedi foi ele. Poderoso Jedi. Ora, como é que você pode ter conhecido meu pai? Você nem sabe quem eu sou. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou perdendo o meu tempo. A ele ensinar não posso. Paciência o rapaz não tem. Ele aprenderá a ter paciência. É. Muito ódio nele. Como o pai. Eu era diferente quando você me ensinou. Ele não está pronto. Yoda. Eu estou pronto. Ben, diga a ele que eu estou pronto, que eu posso ser um Jedi. Pronto você está? Que ele está pronto, você sabe. Por 800 anos, treinado Jedi eu tenho. Julgamento meu decide quem treinado deve ser. Um compromisso de honra o Jedi deve ter. Mentalidade séria deve ter. Este, há longo tempo observado, eu tenho. Toda a sua vida para o futuro olhava, para o horizonte. Nunca pensava onde estava. O que fazia? Aventura. Sim, divertimento. Por estas coisas o Jedi não anseia. Você, imprudente, é. Também eu, se você se lembra. Ele velho já está. Sim, para treino começar, ele velho já está. Mas eu já aprendi tanto. Terminará ele o que começa? Eu não vou decepcioná-lo. Eu não tenho medo. Medo terá. Medo terá. Eu não estou interessado em suas opiniões, C3PO. Tem uma coisa lá fora. Onde? Lá fora, na caverna. Lá está! Ouçam! Ouçam! Eu vou até lá. Está maluco? Eu acabei de consertar essa velharia e não vou deixar que alguma coisa estrague. Então eu vou com você. Acho que será melhor que eu fique para trás tomando conta da nave, não acha? Estou achando esse chão estranho. Não parece rocha. Tem muita umidade aqui. Eu não sei, não. Esse lugar está me dando um mau pressentimento. É. Cuidado! Tá, tudo bem. Tá tudo bem. Calma, Chowie. É, era o que eu pensava. Um Minor. Chowie, vê se no resto da nave tem mais alguns desses. Nos cabos de força. Minox. Volte para dentro. Vamos fazer uma limpeza, se ainda existir algum. Espera um pouco aí. Continuam lá fora, eu não acho prudente. Eu não tenho tempo para reunião. Eu não estou querendo uma reunião. Não pode passar para a velocidade da luz com esses asteroides. Senta aí, nós estamos decolando. Veja. Eu estou vendo. A caverna está desmoronando. Isso não é uma caverna. O quê? Rápido. Sim. Fluida força, resistência do Jedi. Mas com o lado negro, cuidado precisa. Raiva, medo, agressão. Lado negro da força eles são. Facilmente eles vêm na luta se juntar. Se uma vez aceitar o caminho do mal, o seu destino ele sempre dominará. Consumido você será como o aprendiz de Obi-Wan. Vader, pode o lado negro ser mais forte? Não, não, não. Mais sedutor, rápido e fácil. E como vou distinguir o lado bom do lado mal? Você saberá quando estiver calmo, em paz, sem ódios. O Jedi usa a força para a sabedoria e defesa. Nunca para o ataque. Mas me diga uma coisa, por que... Não, não existe porquê. Nada mais devo a você ensinar hoje. De dúvidas, livre sua mente. Tá alguma coisa errada aqui. Eu sinto frio. Morte. Neste lugar é forte. No lado negro da força. Um domínio do mal ele é. Nele você deve entrar. E o que existe lá? Só o que leva com você. Suas armas. Precisar não irá. Caçadores de prêmios. Não precisamos dessa ralé. Sim, senhor. Esses rebeldes não nos escaparão. Chamada prioritária do destroyer estelar Avenger. Certo. Haverá uma grande recompensa para quem achar o Falcão. Pode. pode usar quaisquer métodos que julgarem necessários, mas eu quero a tripulação viva. Nada de desintegração. Como queira. Lord Vader! Nós os localizamos. Ora, graças a Deus saímos do campo de asteroides. Vamos sair daqui. Prontos para a velocidade da luz? Um, dois, três. Que falta de sorte. Que coisa. Os circuitos de transferência não estão funcionando, não é minha culpa. E agora? Eu não sei. Senhor, acabamos de perder o defletor principal de ré. Mas o impacto direto a ré, estamos limitados. Faça a curva. Eu disse para virar, eu vou colocar toda a força no escudo dianteiro. Vai atacá-los? Senhor, as probabilidades de sobrevivência no ataque direto ao destroyer estelar do Império... Cala a boca! Estão se colocando em posição de ataque. Escudos ligados. Procurem rastreá-los. Podem voltar para novo ataque. Comandante, a nave desapareceu de nossas telas. Não podem ter desaparecido. Nenhuma nave tão pequena tem um sistema de cobertura. Não há sinal deles. Comandante, Lord Vader exige um relatório sobre a perseguição. Aprontem uma nave. Devo assumir toda a responsabilidade por tê-los perdido e desculpar-me com Lord Vader. Agora continuem vasculhando toda a área. Sim, senhor. Use a força. Sim. Agora a pedra. Sinta. Centre-se. Essa não. Agora nunca mais o tiramos. Tão certo está você. Sempre com você não pode ser feito. Do que eu disse, nada ouviu? Mestre, movimentar pedras é uma coisa. Isto é totalmente diferente. Não, sem diferença. Só diferente em sua cabeça. Precisa desaprender o que aprendeu. Tudo bem, eu vou tentar. Não, tentar não. Faça ou não faça. Tentativa não há. Posso. É muito grande. Tamanho não importa. Olhe para mim. Pelo meu tamanho, você me julga? Por isso não deverá. Pois meu aliado é a força. E um poderoso aliado ela é. A vida a criou. Vê-la crescer. Ah, sua energia nos cerca. E nos liga. Seres luminosos como nós, esta é a realidade. Você precisa da força sentir ao seu redor. Ouça, entre nós dois, na árvore, na pedra, em todo lugar. Sim, sim, mesmo entre a terra E a nave? Você quer o impossível. É por isso que você falha. Desculpa, aceita, comandante Nida. Lord Vader, nossas naves completaram a varredura da área e nada encontraram. Se o Falcão usou a velocidade da luz, já pode estar do outro lado da galáxia. Alerte todos os comandos. Calcule todos os destinos possíveis em função da sua última rota conhecida. Sim, senhor. Vamos encontrá-los. Não me fale novamente, almirante. Alerta a todos os comandos. Frota em formação. Demais. Não, não vou ficar quieto, Chewbacca. Por que ninguém me ouve? A frota está se separando. Volte e fique junto do controle manual de liberação da garra de pouso. Eu não vejo realmente em que isso possa ajudar. Redição é uma alternativa aceitável em circunstâncias extremas. O Império pode ser suficientemente... Obrigado. O que pretende fazer agora? Se eles seguirem o procedimento normal da frota imperial, jogam o lixo fora antes de passarem para a velocidade da luz. E aí nós flutuamos. Com o resto do lixo. E depois? Depois temos que descobrir um lugar seguro para ficar. Tem alguma ideia? Não, onde estamos? No sistema Noah. Não existe muita coisa por aqui. Não. Espera aí. Isso aqui é interessante. Lando. Sistema Lando? Não, Lando não é um sistema, é um homem. Lando Calrissian. Ele é um jogador de cartas, bem salafrário. Você vai gostar dele. Obrigada. Bespin é longe, mas acho que podemos conseguir. Uma colônia de mineradores. É, uma mina de gás Tibana. Lando salvou alguém lá. Nós andamos juntos por muito tempo, Lando e eu. Dá pra confiar nele? Não. Mas eu garanto que ele não morre de amores pelo Império. Vamos lá, Chewie. Atenção. Desativando. Às vezes tem boas ideias. Não é sempre, mas até que tem. Concentre-se. Sinta a força fluir. Assim. Bom. Calma. Assim. Através da força, outras coisas virá, outros lugares. O futuro, o passado. Você verá muitos velhos amigos. Há muito desaparecidos. Oh, Leia! Leia! Controle, controle. Aprender a controlar precisa. Eu vi. Eu vi a cidade nas nuvens. Amigos lá você tem? Eles estavam sofrendo. E o futuro você vê? Futuro. Será que eles vão morrer? Difícil dizer. Sempre em movimento está o futuro. Preciso me encontrar com eles. Decidi, você precisa. Como ajudá-los melhor? Se for agora, ajudá-los você pode, mas você destruiria tudo pelo que eles sofreram e lutaram. Não. Não, eu não tenho permissão de desembarque. Eu estou tentando localizar Lando Calrissian. Espera aí, deixa eu explicar. Não devem se desviar do seu curso atual. Eu pensei que eu conhecesse. Bom, isso foi há muito tempo. Eu acho que ele já se esqueceu. Concedida para pouso na plataforma 327. Obrigado. Não há motivo para se preocupar. Nos conhecemos há muito tempo. Quem está preocupado? Eu não estou gostando disso. E do que você gostaria? Eles permitiram que pousássemos. Olha, não se preocupem. Tudo vai correr bem. Podem confiar em mim. Viram? É o meu amigo. Joey, fique preparado para tudo. Oi! Seu traidor, trapaceiro de uma figa. Teve muita coragem vindo até aqui, depois de tudo que fez. Eu? Como é que vai, seu bandido? Como é bom ver você de novo? Ele me parece nunca pensei amigável. Que encontraria você outra vez. É, muito amigável. Mas o que você está fazendo? Ah, consertando a nave. Eu achei que você poderia me ajudar. O que você fez a minha nave? Sua nave? Ah, você perdeu num jogo honesto. Você se esqueceu? E você como vai, Chewbacca? Ainda continua ao lado deste perdedor? Ah, mas vejam só. Seja bem-vinda. Sou Lando Calrissian. Eu sou o administrador aqui. E você, quem é? Leia. Bem-vinda, Leia. Tá bom, chega, chega. Você não muda. Olá, senhor. Eu sou o C3PO, robô intérprete. Meus conhecimentos estão a seu... a sujeitinho pedante. Qual é o problema do Falcão? Hiperdirecionador. Vou mandar meu pessoal consertar. Ótimo. Essa nave salvou minha vida muitas vezes. Ela é a mais veloz velharia da galáxia. Como é que vai a mina de gás? Continua dando lucro a você? Não tanto como eu gostaria. Somos um pequeno posto avançado, não inteiramente autossuficiente. Tive problemas de suprimento de todos os tipos. Tive dificuldades trabalhistas. Qual é a graça? Você é muito engraçado. Parece um homem de negócios, um líder responsável. Quem poderia imaginar, hein? Vê, você sempre traz recordações. É. Hoje em dia eu sou responsável. Esse é o preço que se paga por ser bem-sucedido. Oh, que mal ver um rosto conhecido. Ora, que mal educado. Está parecendo uma unidade R2. Eu penso se... Oh, olá? Olá, que interessante. Quem é você? Oh, não. Eu peço desculpas. Eu não pretendi interromper. Não, por favor, não precisa... Ah! Luke, completar o treino você precisa. Eu não consigo tirar a visão da minha cabeça. São meus amigos, tenho que ajudá-los. Ir você não deve. Leia e Han morrerão se eu não for. Isto você não sabe. Nem Yoda consegue ver o destino deles. Mas eu posso ajudá-los. Eu sinto a força. Mas você ainda não a controla. É um momento perigoso para você, pois será tentado pelo lado negro da força. Sim, sim. A Obi-Wan, você ouça. A caverna. Lembre-se de seu fracasso lá. Mas eu aprendi tanto desde então. Mestre Yoda, eu prometo voltar e terminar o que começamos. Você tem a minha palavra. É a você e as suas habilidades que o Imperador quer. Por isso, seus amigos irão sofrer. É por isso que eu tenho que ir. Luke, eu não quero perder você para o Imperador como perdi o Vader. Você não vai. Impedidos eles devem ser. Deste fato, tudo depende. Sou um completamente treinado cavaleiro Jedi. Com a força a seu lado, a Vader e seu Imperador conquistará. Se você seu treino agora acabar, se o caminho rápido e fácil escolher, como Vader fez, um agente do mal você se tornará. Paciência. Então devo sacrificar Han e Leia? Se honrar aquilo porque eles lutam? Sim. Se você escolher enfrentar Vader, vai fazê-lo sozinho. Eu não posso intervir. Eu compreendo. R2, ligue os conversores. Luke, não se entregue ao ódio. Lembre-se o lado negro da força. Darth Vader, lembre-se do que aprendeu. Salvá-lo, isto pode. Eu vou. E voltarei. Eu prometo. Avisá-lo eu fiz. Imprudente ele é. Agora piores as coisas estão. Este rapaz era nossa última esperança. Não. Outra existe. A nave está quase pronta. Só falta consertar mais umas coisinhas. Quanto mais cedo, melhor. Ninguém viu nem ouviu nada sobre esse 3PO. E ele já saiu daqui há muito tempo para estar perdido. Calme. Eu vou falar com Lando para ver o que ele pode descobrir. Eu não confio em Lando. Eu também não confio nele. Mas ele se considera meu amigo. E além disso, nós estamos indo embora daqui. Nós terminamos aqui, né? O que aconteceu? Onde? Numa pilha de sucata? Que situação. Shelby, você acha que pode consertá-lo? Lando tem o pessoal capaz de fazer isso. Não, obrigada. Oh, desculpe, interrompi alguma coisa? Não, claro que não. Como você está bonita. Seu lugar realmente é aqui, entre as nuvens. Muito obrigada. Me acompanha num refrigerante? Claro que todos estão convidados. Seu robô tem algum problema? Não, nenhum problema. Por quê? Então é claro que isso está bem explicado. Como operamos em pequena escala, não estamos sob a jurisdição do Império. Fazem parte do complexo mineiro? Não, claro que não. Nossas operações são suficientemente pequenas para não chamarem atenção. O que é vantagem para todos, já que nossos clientes estão ansiosos para não chamarem atenção sobre eles. Vocês não têm medo que o Império descubra esse pequeno negócio e termine com ele? Sempre existe o risco, mas parece uma sombra sobre tudo que nós construímos. Aí aconteceu alguma coisa e acabamos de fazer um acordo, o que manterá o Império para sempre longe daqui. Ficaremos honrados com sua companhia. Eu não tive escolha. Eles chegaram um pouco antes de vocês. Lamento. Desculpe. Eu também lamento. Não, seu 3PO está com eles. Tenha calma, estamos quase lá. Lord Vader, e Leia e Walkie? Eles não devem nunca mais deixar esta cidade. Não foram as condições do nosso acordo, nem a entrega de solo ao caçador de recompensas. Talvez você pense que não está sendo tratado corretamente. Não. Ótimo. Seria desagradável se eu tivesse que deixar uma guarnição aqui. O acordo fica cada hora mais difícil. Ah, sim, está ótimo. Eu estou gostando. Algo errado. Por que eu não estou enxergando? Está melhor assim. Ei, espere! Espere, oh não! O que foi que você fez? Eu estou olhando para trás. Sua bola de pele estúpida. Só um gigante sem raciocínio seria suficientemente bom para... estou nada bem. Não sei, eles não fizeram nenhuma pergunta para mim. Lando. Vá embora daqui, Lando. Calem a boca e escutem. Darth Vader concordou em entregar Leia, Shell e a mim. A você? Vou ficar aqui, mas pelo menos estarão a salvo. E quanto a Han? Vader vai entregá-lo ao caçador de recompensa. Vader quer ver todos nós ele mortos. Ele não quer nada com você. Ele está atrás de alguém chamado Skywalker. Luke? Lord Vader preparou uma armadilha para ele. E nós somos a isca. E ele já está a caminho. Perfeito. Você nos entregou direitinho, foi? Meu amigo! Para, Luke. Eu fiz tudo o que pude. Eu lamento, mas já tenho os meus problemas. É. Você é um verdadeiro herói. Grandes amizades as suas. As instalações são primitivas, mas devem servir para congelar Skywalker para a viagem até o Imperador. Lord Vader, nave se aproximando. Classe Asa X. Ótimo. Mantenham vigilância em Skywalker e autorizem o pouso. Lord Vader, só usamos essas instalações para congelamento em carbonite. Se colocá-lo aí, vai matá-lo. Eu não quero o presente ao Imperador danificado. Vamos testá-lo no Capitão Solo. O que está acontecendo, camarada? Você vai ser congelado em carbonite. Se por acaso ele não sobreviver, ele vale muito para mim. O Império indenizará se ele morrer. Põe-no dentro. Não, não, não, não faça nada! Joey, Joey, pare! Pare, Joey, pare! Pare, Joey, pare, pare! Está me ouvindo? Pare, pare, isso não vai me ajudar. Guarde suas energias. Vai haver uma outra chance. Joey, a princesa. Você precisa tomar conta dela. Você me ouviu? Hã? Eu te amo. Também te amo. Por prender um carbonite, ele vai ficar bem protegido caso tenha sobrevivido ao processo de congelamento. Então, Lando, ele sobreviveu? É, ele está vivo. E em perfeita hibernação. É tudo seu, caçador de recompensa. Aprontem a câmara para Skywalker. Skywalker acaba de pousar, senhor. Ótimo. Faça com que ele ache o caminho para cá. Lando, leve a princesa e o Walkie para a minha nave. Mas disse que eles ficariam na cidade sob minha custódia? Estou alterando o acordo. Reze para que eu não mais o altere. Está com você, jovem Skywalker. Mas você ainda não é um Jedi. Segurança e mantenha todos eles calmos. Anda. O que você vai fazer? Nós vamos embora daqui. Eu sabia! Tinha que ter um erro. Você acha que depois de tudo que fez a Han, nós ainda vamos confiar em você? Eu não tinha escolha. O que está fazendo? Confie nele, confie. Ah, é claro. Ele não tinha escolha. Nós entendemos. Eu só estava querendo ajudar. Acontece que não precisamos da sua ajuda. Ai, o quê? Eu Parece que está dizendo Han. Há uma chance de salvar Solo. Ele está na plataforma leste. Joey. Lamento muito tudo isso, mas compreenda. Ele é apenas um Loki. Põe o cartão Solo no compartimento de carga. Depressa, depressa! Estamos tentando salvar o Solo do caçador de recompensas. Bom, pelo menos você ainda está inteiro. Olha o que aconteceu comigo! Ah! Você aprendeu muito, meu jovem. Você vai ver que eu sou cheio de surpresas. Seu destino está em ficar comigo, Skywalker. Obi-Wan sabia que isto era verdade. Não. Talvez você não seja tão forte como penso em ser. Impressionante. Realmente impressionante. Obi-Wan treinou muito bem. Você controla o seu medo. Agora, libere a sua raiva. Só o seu ódio pode me destruir. Ah! Segurança foi mudado. R2, você pode ordenar ao computador para passar por cima do sistema de segurança. R2, depressa! Atenção, aqui fala Lando Calrissiano. O Império tomou conta da cidade. Aconselho todos a partirem antes da chegada de mais tropas do Império. Por aqui. conhecer a tomada de força de um terminal de computador. Acredito que o hiperdirecionador do Falcão já tenha sido consertado. Apenas abra essa porta, seu caro estúpido! Oh! Eu nunca duvidei de você! Maravilhoso! Se você soubesse a força que tem o lado negro, Obi-Wan nunca lhe falou o que aconteceu com o seu pai. Ele me contou o bastante. Ele me contou que você o matou. Não. Eu sou o seu pai. Não. Não é verdade. É impossível! Analise os seus sentimentos e saberá que é verdade. Não! Não! Luke, você poderia destruir o Imperador. Ele já previu isto. É o seu destino. Junte-se a mim e nós poderemos dirigir juntos a galáxia como pai e filho. Thank you. Não. Por favor, Ben. Nós temos que voltar. Quê? Eu sei onde está Luke. E o que fazemos com esses caças? Jelly, faça o que estou falando. Mas e venda? Tá bem, tá bem, tá bem. Trago minha nave. Olha só, tem alguém lá. É Luke. Diminua a velocidade. Diminua e se coloque abaixo dele. Abra a escotilha superior. Tudo agora, devagar. Destrói a Estelar. Joey, velocidade da luz. Se seu pessoal consertou o hiperdirecionador, todas as coordenadas estão prontas. E agora ou nunca? Agora! Eles me disseram que consertaram e eu confiei neles. Não é minha! Eles estarão ao alcance do nosso raio-trator em instantes, senhor. Seus homens desligaram o hiperdirecionador do Falcão. Sim, senhor. Ótimo. Prepare uma turma de abordagem e recunhe as armas para apenas desacordá-los. Sim, senhor. Tenente? Sim, senhor. Imbecil barulhenta! Por que não vamos para a velocidade da luz? Não podemos? Como você sabe que o hiperdirecionador está desligado? O computador central da cidade disse a você? Ei, 2C2, você sabe que não é bom confiar em um computador estranho. Ai! Preste atenção ao que está fazendo. Luke. Pai. Filho, fique comigo. Ben, por que nunca me contou? Joey! É Vader. Seu destino. Bem. Por que nunca me contou? Atenção, todos os postos. Pronto para ativar o raio trator. R2-C2, volte aqui depressa! Você ainda não terminou comigo. Você não sabe consertar o hiperdirecionador. Chewbacca pode fazer isso. Eu estou aqui em pedaços e você tendo um sonho de grandeza. Para decolar. Boa sorte. Quando encontrarmos Jabba e o caçador, avisamos a você. Eu irei encontrá-los no ponto de encontro. Princesa, eu encontrarei Solo. Eu prometo. Chewie, estarei esperando seu sinal. Tenham cuidado, vocês dois. E que a força esteja com vocês.